quadrilha da rima vem chegando na fúria. É rap destemido, é vírus sem cura. Trio primoroso, nervoso no verbo. Automática de rima alojada no cérebro. Foda-se a conversa do Zé Povim. Nosso rap é assim. Ouve aí. Louco pra cantar, agressividade na rima. É o hip hop na corrente sanguínea. Demonstro o protótipo de coragem, buscando igualdade. Faz felicidade, narramos somente fatos verídicos, casos nocivos do sistema destrutivo. Mesmo com todas essas fitas, tamo aí, encarando de frente sem desistir. Começou assim e assim que tem que ser. Demonstrou firmão no proceder. Três loucos sem freio na fala. A caneta não falha, o caderno não rasga. A união faz a força, veja o exemplo. Coletividade em prol movimento. Rondonópolis apresenta sua cria. Demonstrou proceder na rima, na fé, na coragem, armado de humildade, representando os tempos da cidade. Rondonópolis apresenta sua cria. Demonstrou proceder na rima, na fé, na coragem, armado de humildade, representando os guetos da cidade. Lado a lado, construtas correrias, tipos skatistas, lá na pista. Deus proteja os malucos guerreiros, que acorda cedo, trampo o dia inteiro. Correria atrás do pão de cada dia, na periferia. Também tem relíquias, que trabalha pelo certo o ano inteiro, fiel escudeiro, sustentando o seu herdeiro. Outros não têm oportunidade, acaba recrutado pela criminalidade, fazendo parte do exército ilícito, buscando seu sustento de 9 milímetros. Pesquisa divulgada, fato declarado, muito analisado e pouco melhorado. Então do que adianta tudo isso, se nada disso é resolvido? Rondonópolis apresenta sua cria. Demonstrou proceder na rima, na fé, na coragem, armado de humildade, representando os guerreiros da cidade. Rondonópolis apresenta sua cria. Demonstrou proceder na rima, na fé, na coragem, armado de humildade, representando os guerreiros da cidade. A vida é uma só, você tem que dar valor, ter mais amor e fé no Senhor. Talvez seja a hora de rever seus conceitos, aí vê direito. Ainda há tempo, o caminho do bem é estreito, eu tô ligado. É apertado, mas não é fechado. Não dê motivo pro sistema te catar, se maltratar e se pá te matar. O castelo de areia não é duradouro, não tem estrutura e atrai invejoso que cagueta na intenção de derrubar, trapaceando e roubando seu lugar. E nosso caminho tá cheio de Zé Povinho, fingindo ser amigo, na verdade é inimigo. Cada passo tem que ser analisado, muito cuidado pra não ser derrubado. Rondonópolis apresenta sua guia. Demonstrou proceder na rima, na fé, na coragem, armado de humildade, representando os guerreiros da cidade. Rondonópolis apresenta sua cria. Demonstrou proceder na rima, na fé, na coragem, armado de humildade, representando os guerreiros da cidade. Demonstrou assim no que fala. Demonstrou, nunca se omite. Demonstrou, sem meias palavras. Demonstrou, é puro revide. Demonstrou, vem da quebrada. Demonstrou, tá com os humildes. Demonstrou, é de pura alma. Demonstrou, segue firme. Dê a volta, corra atrás, na revolta ou na paz, no batente sem parar. Vai em frente sem chorar, você pode, você quer. Não desista, tenha fé, harmonia existe se você quiser. No respeito, na humilde, sem pretexto, chega firme, destemido e parcial, pros boys e não paga pau. Três loucos com a mesma ideologia, honrando cada parte da periferia.